Olá, bom dia. Aqui é a Bárbara do Filho, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala: Mães são como flores. Os olhos contemplam a beleza das flores. A beleza descreve a delicadeza. A delicadeza, uma aparente fragilidade. Nem todos sabem a função das flores, por isso desconhecem a força ou o importante papel que elas desempenham. As flores são responsáveis por assegurar a reprodução a partir da qual sementes e frutos podem nascer. A flor, ela não tem uma vida curta como muitos pensam, pois a semente e o fruto são uma extensão da flor. Vejo as mães como flores, com a beleza e a delicadeza que na aparente fragilidade tem o poder do Criador, aperfeiçoando a função que possuímos, sermos reprodutoras de boas sementes e bons frutos. Como flores, ora reproduzimos as sementes, ora o fruto. O segredo das mães que desejam reproduzir boas sementes e frutos é que, como flores, devem ser cuidadas. Mãe tem que ser cultivada no jardim de Deus, onde sua palavra nos rega como uma fonte a jorrar, mantendo-nos firmes e saudáveis para cumprir a função de reproduzir as boas sementes e os bons frutos. Não permita que as pragas ataquem sua beleza jamais. Permita-se ser renovada sempre, regada pela água que purifica, que trata, que limpa. Logo verá que as sementes se tornarão frutos. Mãe, você é uma linda flor no jardim de Deus. Amém? Oh, glória. Bom dia, até amanhã.